Converso aqui na CBN neste momento com o advogado Túlio Bandeira, ele que é ex-diretor jurídico da Fundação Municipal de Saúde, está atualmente ausente da administração. Bom dia, doutor Túlio. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Prazer estar aqui nesse programa. E o seu nome vem sendo citado aí, inclusive, algumas vezes em rumores, algumas vezes em alguns meios de comunicação também, com relação a um suposto racha com o prefeito Reni Pereira. O que é que tem de concreto em meio a todos os boatos que circulam pela cidade? Guilherme, eu quero deixar bem claro aqui para você e para os ouvintes da Rádio CBN que eu e o prefeito Reni somos amigos há 30 anos. Somos da mesma cidade, Santo Antônio do Sudoeste. Lá crescemos, estudamos e somos amigos. E não tem racha nenhum, não tem nada, sabe? A gente teve frente à administração do hospital junto com os outros diretores lá. Em novembro eu já saí do hospital, sabe? Aí não tem nada de verídico nessa história. Não sei por que ficam com esse assunto, batendo nessa tecla. Eu não sei por que chama tanta atenção. Agora, também com relação à sua própria saída ali da parte jurídica da Fundação Municipal de Saúde, na época também circularam alguns rumores, até você participou aqui da programação esclarecendo sobre a questão da saída. Vamos até frisar novamente qual foi a motivação para a saída desse cargo. Na verdade é assim, Guilherme, eu participei da formação da Fundação, auxiliei na criação da Fundação, e a gente se propôs a fazer um modelo de gestão de saúde, e ajudando o Reni, como eu ajudei na campanha, não tenho interesse nenhum em cargo na administração pública. Tanto é que eu abri mão de qualquer vencimento, qualquer ganho dentro do hospital, justamente porque eu não tenho tempo para me dedicar em tempo integral para o hospital. Eu tenho os meus negócios, meus escritórios e os meus afazeres. Ajudei o momento que eu pude de crise do hospital, não tinha no organograma do hospital a figura do diretor jurídico. E por isso que eu me propus ir lá ajudar com toda a minha equipe no meu escritório e ajudamos o que foi possível. Quando o hospital andou, tranquilizou, a gente se retirou, sabe? Mas por minha livre, espontânea vontade, não tem problema nenhum, sabe? Sou amigo do Reni, sou amigo dos funcionários da administração, dos secretários e não tem nada nesse sentido. Uma outra questão envolvendo a saúde aqui em Foz do Iguaçu é até a troca de comando na Secretaria Municipal da Saúde, mas aqui também cabe um parênteses com relação a esse assunto. Vejo com surpresa a notícia de que a secretária em exercício, que estava a Letícia Canet, teria sido exonerada, que não é verdade também, Guilherme. A continuidade das notícias também são inverídicas. A Letícia sempre foi secretária adjunta da Secretaria de Saúde do município e simplesmente ela exercia o cargo de secretária porque o prefeito Reni não tinha nomeado ninguém. Assim que agora na transição de cargos, que ele fez vários cargos na administração, ele nomeou um secretário e ela continua como secretária adjunta, como sempre. Mas isso é uma atribuição do prefeito, eu não tenho nada a interferir nesse caso e acho que muito boa escolha dele, do secretário Charles. Acho que você vai ter uma ótima administração frente à saúde, tem uma ótima equipe na saúde, todos os diretores da saúde conheço, a gente está aqui participando, estou aqui frente à Rádio CBN também. Eu penso que em prol de Foz do Iguaçu tudo é bem-vindo e toda ajuda é bem-vinda para a prefeitura. Agora, essa questão da saúde pública aqui em Foz do Iguaçu, todo esse debate muitas vezes acalorado acabou caindo até numa arena política, numa politização de determinadas posições e posturas? A oposição, de uma forma politiqueira, tenta puxar para o palco essa briga da saúde, dizendo que a saúde não é mal que a gestão da saúde é mal feita no município. Isso não é verdade. Veja bem que Foz do Iguaçu tem um dos melhores hospitais do Brasil. O atendimento que é feito nesse hospital aqui de Foz do Iguaçu e na rede básica de saúde de Foz do Iguaçu é um dos melhores. Problemas pontuais, Guilherme, sempre vai existir. Aí em Cascavel, em Santa Terezinha, em Curitiba, gente, é fila. Isso é uma coisa que o Brasil inteiro tem esse fato. É a falta de médicos, é a falta de estrutura, é o grande custo da administração pública. Muitas coisas têm que ser mudadas na administração pública. Mas aí tem os parâmetros da lei, tem os encalços da lei que não deixa fazer essas mudanças que deveriam ser feitas para melhorar. Mas enfim, Guilherme, vamos deixar que a saúde ande, está andando bem, a população está feliz e o hospital também está andando bem. E a política vamos deixar para os políticos. Prioridade no trabalho e debates com relação a até temas políticos e partidários, tudo isso no seu devido momento, segundo plano. Com certeza, num momento certo a gente vai discutir a política com os políticos, com os candidatos aqui de Foz do Iguaçu. A rádio vai estar aberta e vai também debater isso, trazer os candidatos aqui e acho que esse é o momento oportuno para se discutir, mas não usar da saúde, da dor das pessoas para se fazer palco de política. Eu acho que alguns políticos aqui estão fazendo isso com uma bandeira, mas a população está vendo, sabe? As pesquisas, as enquetes feitas aí, e a gente conversando com a população já identificou que os politiqueiros estão usando da saúde do município para falar mal do prefeito, falar mal da administração. Conversei aqui na CBN, o advogado Túlio Bandeira. Muito obrigado por essa participação aqui nesta manhã nas ondas da Rádio que Toca Notícia. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ouvintes da Rádio CBN. Eu estou sempre à disposição, sabe, para esclarecimentos e também para dizer para a população que a gente sempre está aqui para trabalhar para Foz do Iguaçu. Muito obrigado.